always love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, oh, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Oi, Mores. Oi, fofas. Tudo bem? Tudo bem, fofas. Estamos começando mais um Data Music, edição número 17. Olha só. Olha que, onde a gente chegou. Que longe que a gente chegou, Bi. Olha. Aqui pela Rádio Sense, em sensecast.org. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Roba. E hoje nós estamos aqui para falar sobre amor. Oh, não é? Thank olha, you. Olha. Thank you. Não, thank you. Thank you. Pra falar sobre essa coisa, né, que é o amor, só que sob um viés bem interessante, assim. Eu queria, na verdade, que o Roba dissesse aí com essa voz maravilhosa dele o nome do episódio de hoje. O episódio de hoje é Músicas Fofas, da paixão ao pé na bunda. Exatamente, porque quem nunca se apaixonou? Porque o amor é uma faca de dois gumes. Não é? Tem o início e tem o se fuder também, né? Quem nunca se apaixonou e, obviamente, quem se apaixonou que não levou um pé na bunda. Sim, não é? É verdade. E o que, que a gente tem sempre acompanhando a gente nesses dois momentos? O quê? Musiquinhas. Oh, que fofas. Fofas, né? Musiquinhas fofas. Eu tô olhando na parede se aquilo é uma mini barata ou não sei. É um insecto. Tá, a gente mata ele depois. Enfim, então, músicas fofas aí pra esses dois momentos aí da nossa vida, né? Do amor. E tem algumas músicas que a gente vai tocar aqui que são fofas, mas que são tristes também. Ou então Não, geralmente são alegrinhas, mas às vezes são músicas alegrinhas relacionadas a término também. E música triste, que também é de paixão, porque no amor não tem regra. Sim, né? E o importante é que são fofas. Sim, no amor não tem regra quanto. E é por isso que todo mundo se fode bastante. E rouba, conta pra gente, quem se apaixonar por esse episódio ou quiser dar um pé na nossa bunda por conta dele, faz o quê? Escreve um e-mail pra gente no falecomdatamusic@gmail.com com o título Fofa. Ou mande fofa no Facebook, Data Music no Face. Exatamente. Pode comentar também lá no nosso Mixcloud, que é mixcloud.com/datamusic. E o Data Music é transmitido aí pela Sense todas as quintas às 21h30, com reprise sábado às 8 e no domingo às 15, né? E na segunda-feira está disponível no Mixcloud e também nos feeds agregadores de podcast, no iTunes e a caralhada toda. É só dar uma olhada aí no nosso Mixcloud ou no nosso Facebook como faz para assinar os nossos feeds também. Bom, a gente vai ouvir aí de fundo outras músicas fofas que não passaram no corte do... não passaram no corte aí da seleção principal do programa, então a gente colocou de fundo. Agora, por exemplo, a gente tá ouvindo Thank You, do Led Zeppelin. Thank You. Fofa. Thank you. Thank you. E a gente começou o programa com Beach Boys, God Only Knows, que talvez seja a música de amor mais bonita do mundo. Eu não sei. É. Eu prefiro não comentar. Eu vou fazer a Glória Perez. Não sou capaz de opinar. Exatamente. Essa música é do Pet Sounds, disco de 66. E é a primeira música a ter aí o vocal principal do Carl Wilson, que era o irmão, pelos padrões de beleza, assim, digamos, vigentes até hoje, era o irmão mais feio dos Beach Boys, dos irmãos Wilson. Eu, na verdade, acho ele o mais gostoso, né? Foi a primeira vez que o gordinho foi ali na frente cantar, sim. Então foi bonito isso. A música é linda. E provavelmente... pelo que eu já ouvi aí de história sobre essa música, não sei se é fato, não sei se é real. Tá calor pra caralho aqui, tá. Né? O rouba tá se enxugando aqui. É que aqui nos estúdios a gente tem que deixar tudo fechado, porque passa ônibus, passa moto dentro do estúdio. É, né? Aqui dentro, no meu colo. Então a gente fecha. Mas assim, provavelmente foi a primeira vez que a palavra Deus foi usada num título de música, olha só. Olha... Né? Que diferença isso faz? Hoje nenhuma. Mas em 1966 isso era uma grande coisa. Sim. Assim, né? E enfim, é uma música maravilhosa, muito fofa. É por isso que ela abriu aí o nosso programa de hoje. Agora a gente vai para duas dobradinhas, na verdade, né? De duas bandas lá da Escócia. Eu não tô errado, não, né? As duas não, são escocesas. Uhum. Ok. Então são duas bandas escocesas maravilhosas e que elas são reconhecidas justamente por serem bandas que fazem músicas muito fofas. Sim. Né? Tanto músicas para o momento aí da paixão, da declaração do amor, quanto também para o momento do pé na bunda. Uhum. Né? Então a gente vai ouvir uma dobradinha com essas duas bandas. A primeira é o Câmera Obscura e a segunda é o Bell and Sebastian. A gente vai começar então... com o Câmera Obscura, com Lloyd, I'm Ready to be Heartbroken. Tem alguma coisa pra falar, Roba? Não, vamos ouvir essa música fofa, né? Você tá me olhando assim com uma cara do tipo, quero falar alguma coisa, quero falar... E a gente trocou de lado hoje, a gente trocou de mesa, então tá muito bizarro. É um mundo novo pra gente, né? Esse programa. Tá tudo muito estranho. Assim como o amor é estranho, né? Tudo novo, tudo muda. Então faz sentido. Vamos lá com o Câmera Obscura, então. Data Music. prayer to the man above. Thank him for everything you know. You should thank him for every breath you blow. If you find yourself caught in love, say a prayer to the man above. Thank him for every day you pass. You should thank him for saving your sorry ass. If you're single but looking out, you must raise your prayer to a shout. Another partner must be found, someone to take your life beyond. Another TV, I love 1999. Just one more box of cheaper wine. If you find yourself caught in love, say a prayer to the man above. But if you don't listen to the voices, then my friend, you'll soon run out of choices. What a pity it would be, 'cause you're talking freedom, don't you see? The only freedom that you'll ever really know is written in books from long ago. Give up your will to hinder. You things will change. I'm not saying overnight. You've got to start somewhere. Start by kidding on your care. That you've gone away and down your tools for a holiday. But if you're going off to war, then I wish you well. But don't be sorry if I cheer the other team, 'cause killing people's not my scene. I prefer to give the inhabitants a say before you blow the town away. I like to watch them play. I like marvel at the random beauty of a simple village girl. Why should she be the one as girl? Some joy in something I do. You need a man who's either rich or losing a screw. You know I love you, here's the irony. You're going to walk away intact. I think you'll never like me anyway. Like yourself and you like men to kiss your ass. Expensive clothes, please stop me there. I think I'm waking up to us. We're a disaster, you don't want to know. Because you move in circles of the brave, where I define the lies. She was the one love of my life, and I let her go. If I look like death today, then please let her know. I never wanted to do harm to her. I only wanted her to see the beauty of the world surrounding her. But when she opened up her eyes, it's much too late. Our chance is gone. She's with the guy who takes the prize for everything I ever showed her. Digging all the fun because she's older. I fed her with the spoon. I made her mother smile. I help the kids survive. One love of my life, she showed me the road. I let her dog her steady gaze. The chapter is closed. Chapter is closed. Chapter is closed. I always wanted all the best for her. The best thing was to stay away. She grew up and she left the rest of her. I haven't changed, how could I? I'm pretty much the same person. I cannot keep the anger hidden anymore. But lucky for you, you are not around. My anger turns to pity and to love. The season has arrived. The season has arrived. Data Music. O que a gente ouviu aí, Roba? Porra, que fofo, né? Foi um fofo escocês, é um fofo plus, assim, sabe? Fofo, né? Tipo, um sotaque diferente. A gente ouviu o Belen Sebastian, por último, né? De baixo pra cima. I'm Waking Up to Us. Depois, If You Find Yourself Coughing Love. Na verdade, antes. Antes, depois. É verdade. Eu sempre cago, né, tudo. Depois, antes, o Câmera Obscura, The Sweetest Thing. E a primeira, que foi Lloyd, I'm Ready to Be Heartbroken. Arrasou. Essa última aí do Belen Sebastian, I'm Waking Up to Us, é talvez a maior canção de dor de corno de pé na bunda, assim, da história, talvez. Pelo menos da história da Escócia. É, eu acho que sim. Eu lembro de um boy, né? Que eu tomei um pé na bunda também, né? Foi um pé da bunda natural, né? Mas foi. Foi um pé da bunda que já tava programado, né? Tinha data pra início e término. Tinha data pra início e término, então você já tava avisado. Mas é a música desse boy. Não deixou de sofrer? Não deixou de sofrer, mas sabia que isso ia acontecer. Você que eu diga, né? Não é? E eu acho maravilhosa a Waking Up to Us porque ela registra todos os momentos que você passa depois de um término de relacionamento. Tipo, tristeza, dor, angústia, revolta, ódio, resignação. Fatura do cartão de crédito. Fatura do cartão de crédito, tá tudo lá. E dizem que o Stuart Murdoch, que é um dos líderes da banda, escreveu pra Isobel Campbell, né? Que era do Belen Sebastian também até então. Ela ainda estava na banda quando essa música foi gravada. E eles tinham lá um trelelê. Olha, eu não sabia disso. Então, quer dizer, dizem as más línguas, nunca foi, pelo menos eu não sei se já foi dito oficialmente que a música foi escrita pra ela, mas ela meio que vazou da banda logo depois disso, né? Que coisa. Pois é. Eu achava que ele era over gay, inclusive. Nada, o Steve Jackson é gay, aparentemente. Ah, depois que o Kevin Barnes não é gay, né? Tipo, ninguém mais é gay, ninguém mais é, né? Gender Fluid tá aí pra... É, né? Arrasou. E antes dessa foi a If You Find Yourself Caught in Love, que é, eu acho que é justamente o oposto. É justamente aquela música que mostra muito do que é se apaixonar por alguém, né? Uhum. Eu acho ela bem, bem bonitinha. E as do Câmera Obscura, as duas, meio que também uma faz o contraponto da outra. A Lloyd, I'm Ready to Be Heartbroken, ela tem um refrão lindo, que ela fala, né, que ela tá pronta pra ter o coração dela partido porque ela não consegue ver além do nariz dela naquele momento. Que é típico da Tracyane, né? Que é típico da Tracyane, né? Porque ela tem aquele nariz em pé, então obviamente que ela só vê. A Tracyane é a vocalista do Câmera Obscura e ela é um nojo de pessoa, né? Eu tenho uma foto com ela pra provar isso. Que maravilhosa. Ela é um nojo de pessoa. E é bem isso, assim, tipo... Quando você tá apaixonado, você não presta muita atenção no resto das coisas. E o que que acontece? Você se fode, né? Sim. Então é meio... Fica heartbroken. Eu adoro porque eu tô todo filosófico e você tá só zoando as coisas que eu falo. Sempre, né? É, sempre funciona assim, né? Você é a parte séria desse programa. Eu gosto quando é assim. E agora a gente vai aí pra quatro artistas que são razoavelmente bem diferentes, né? E de épocas total diferentes e até, teoricamente, aí de estilos bem diferentes também, mas que também falaram aí sobre esse tema, né? Duas aí realmente são meio de pé na bunda, de fossa, e as outras duas já são um pouco mais de paixão mesmo, né? Enfim. A gente vai começar, então, com ele, a nossa tia. Clodoveia. A nossa tia maravilhosa, né? Que ora vem, ora vai pro Brasil, aí não vem mais. É, já tá cancelando o show de novo, né? Já? Já. Você tá brincando. Vai lançar disco e tá cancelando o show antes de lançar a porra do disco. Você tá me zoando. É, que ele tá cagado, né? Dizem que ele tá com câncer e ele não quer assumir, falar. Nossa, que dó, qual a necessidade disso, né? Mas é foda, porque fica frustrando... Os fãs, né? Os fãs, né? E... Você chegou a comprar ingresso no último show, né? Ah, eu comprei tipo 2 mil de ingresso, lembra? Lembro. Que eu ia no Brasil inteiro. Nossa, gente, é muito triste isso, mas... Enfim, né, vamos ver. Ele podia pelo menos se recuperar e tentar cumprir a agenda, né? Aham. Uhum. Mas enfim, eu vou falar o quê? A gente vai então agora com, vocês já devem ter percebido, com a tia Morrissey. Né? Isso. E talvez o seu maior clássico aí da carreira solo. Uhum. Pelo menos de quem é na louca. Que é Suede Head, vamos lá. Vamos. Data Music. all I can ever be to you. It's a darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky will fall. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above a blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying ahead. You ask how my day was. For your patience. chance. That I've ever met. You're my best friend, best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over. In spite of me, don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I could. Found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be until you shared your with me. Something's coming over. Mm-hmm. music. Same. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who. Então a gente ouviu aí a Tia Morrissey com Sweat Hat, que acho que talvez seja a música solo do Morrissey mais conhecida, arroba, será? Eu creio que é o maior hit, porém a maior enganação, né? É um embuste? É. Por quê? Porque eles lançaram esse disco, que é o Viva Hate, que é o primeiro disco solo do Morrissey, e essa música é muito Smiths. E o disco não é nada Smiths, a carreira do Morrissey não é nada Smiths, né? Então foi bem uma enganação, assim. Foi tipo, ai, vamos lançar essa para as pessoas gostarem. É, foi tipo aquela música do Iron Maiden, quando saiu o Bruce Dickinson, que lançaram o X Factor, lembra? Sei. Uma música super, caralho, Iron Maiden pra caralho. Você vai ouvir o disco, é uma bosta. Era só pra zoar. Tipo, vem aí, gente, tá mó legal ainda. Porque afinal, amar é zoar, né? Exatamente. E aí depois a gente ouviu a Amy Winehouse, saudosa. Saudades. Né? Com Tears Dry on Their Own, que também é meio de pé na bunda, né? É. Suede Head é meio de pé na bunda. Sim. Também, né? E esse disco da Amy, acho que total de pé na bunda, né? É o, como é que é o nome desse Back disco? To Black. Back to Black. Total. Uh-huh. É um ícone do pé na bunda, eu acho. Coitado. E é bem sincero, assim, né? Uh-huh. Não é que nem umas cantoras que tem por aí que fazem disco de pé na bunda e que é super pasteurizado. Adele. Já ia falar, comente-me. Cite-me. Depois a gente teve a maravilhosa Alanis Morissette, porque quando se fala de... O que é irônico, né? Quando se fala de pé na bunda, automaticamente você lembra da Alanis Morissette, mas essa música é tão fofinha de amor, assim, né? É. Do tipo, ai, você já me ganhou e você me deixou de cabeça pra baixo, acho que é tipo isso. E por fim a gente ouviu a Madonna, maravilhosa, com essa música aí do Bedtime Stories, que foi produzido pelo Dallas Austin e pelo Babyface. Essa baladinha R&B super funkeada, My Baby's Got a Secret. É isso aí, gente. É, pra lavar a calcinha é boa, né? Você pegou a referência, peguei, né? Linda. Só você também. Sim. É, e foi isso, foi aí um bloco bem diverso. A Adele tomou um pé na bunda? O 21, eu acho, é um disco de pé na bunda. Mas ela tomou um pé na bunda? É isso que eu tô perguntando, que eu quero aquele boy dela pra mim. Não, não é aquele boy, ah, é outro. Ah, entendi, tá bom. Esse é o do disco novo, que acho que é 25? Sei lá, cara, que ela morra. Não, eu acho, não tenho certeza, não tô acompanhando as fofocas, mas eu acho que ela ainda tá com aquele boy, sim. Ah, porque, porra, seja esperta, né, pro resto da vida. Não é? É. Aquele é do tipo que você tem que segurar, minha filha. Com as pernas. Encaixado. Exato. Não deixar nem na padaria. Pra não sair, mas é dar aquela chave mesmo. Aham. Uhum. Enfim, e quando a gente fala de músicas fofas, né, tem uma pessoa em específico que a gente sempre, eu pelo menos sempre lembro, quando o tema é fofice na música, que é a Nina Persson. Maravilhosa e fofa. Maravilhosa e fofa. E a gente vai ter um bloco aí inteiro, overdose de Nina Persson em vários momentos aí. Eu só não peguei nada específico do disco solo dela, que é muito bom. Muito bom. Eu amo aquele disco. Animal Heart, né? Isso. Muito bom. É maravilhoso esse disco, mas eu foquei mais aí em bandas e projetos e participações dela com outros artistas. A gente vai começar, obviamente, com o Cardigans e You're the Storm. Vamos lá. Data Music. I'm an angel.

fortress where you belong. And I can buy you a man, but I can't make you do what you do. And I can buy you a man, but I can't make you love me. I can't make you okay. I can't take you there Data Music. Saints. Foi então nosso bloco em homenagem a Nina Persson. Obrigado, Nina. Me liga. Por toda a fofice da vida. A gente começou com a banda oficial, digamos assim, dela, que é o Cardigans. E duas músicas do álbum Long Gone Before Daylight, que é o meu álbum pessoal de pé na bunda. Não necessariamente que ele sirva só pra isso, porque a primeira música, por exemplo, que a gente tocou foi You're the Storm, que é uma música bonita, uma música de amor mesmo, né? De conquista, digamos assim, e tal. E geralmente quando eu e o Telo a gente briga, depois que a gente faz as pazes, um vai no mural do outro e posta essa música. Então, olha a história. Então acho que diz um pouquinho sobre isso. E aí depois foi Live and Learn, que fala um pouco sobre como às vezes você acha que já manja tudo na vida, mas mesmo assim você continua se fudendo. É um pouco fala a um gente. Pouco sobre viver e aprender, né? É um pouco a gente, né, B? You live, you learn. Mais que viver e aprender, live and learn, né? É. É quase a música da Alanis, inclusive. E o Long Gone Before the Light é coisa séria, gente. Se vocês me virem ouvindo esse disco é porque não tá nada bem. Depois a gente viu o A-Camp, que é um projeto da Nina, uma outra banda que ela teve aí. Um projetinho, né? Ah, tô com uns projetinhos aí. Que foi mais ou menos aí em 2001. Acho que eles lançaram um ou dois discos, se eu não me engano. E aí eu escolhi essa música fofinha aí, I Can Buy You. E por fim, Manic Street Preachers, que é aí uma das bandas preferidas minha e do Robo. Acho que é a primeira vez que eles aparecem aqui, é né? É verdade, né? Que pecado 17 isso. 17 episódios depois, cá estão eles aqui com essa música do Send Away the Tigers, que tem essa participação aí super, super especial da Nina, que é Your Love Alone Is Not Enough, porque às vezes não é mesmo. Sim. Né? É isso. De onde surgiu essa parceria, você sabe? Eu acho que eles são meio que brothers. Ah, legal. Só pra saber mesmo, não tinha ideia. Tá tudo ali, País de Gales, Suécia, tá tudo pertinho ali, né? Parceria maravilhosa, inclusive. É, muito fofo. Num disco maravilhoso. Sim, um disco fofo, uma parceria fofa de uma banda fofa. Eles não são fofos, não, né? Não, são bem... Eu tô forçando a barra aqui um pouquinho. Enfim, e agora a gente vai pro bloco nacional, porque como sempre a gente valoriza aqui a música brasileira, não é, Rô? Tem coisa fofa, né, nacional? Tem bastante. Essas, por exemplo, que a gente selecionou aí, elas são tem música aí que é muito fofa e tem música aí que é muito triste, é, né? É, verdade. Tipo, bem triste mesmo, assim, de querer muito morrer. Mas não deixam de ser fofas também. Sim. Né? Quem nunca curtiu uma fossa com duas dessas músicas que a gente vai tocar aí, que eu não vou estragar agora, né? Depois a gente fala. Mas a gente vai começar com ele, que é o verdadeiro grande poeta do Brasil, né? Não é Renato Russo. Não é Renato Russo, porque Renato era o quê? Chato. Pra caralho. Né? Poeta o cacete. O verdadeiro poeta é o nosso querido Cazuza. Sim. Né? Com essa música que é um hino, um tiro, um grito, um berro. Berro. Né? Que é Codinome Beija-Flor. Vamos lá. Data Music. Amigos sem rancor, a emoção acabou. Que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor,

deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando me encontrar. Data Music. Seis. Yes. Nosso Bloco Brasil, começando com o poeta que está vivo. Quer dizer, não. Com Cazuza, codinome Beija-Flor. Que é aquela coisa, né, Bi? Me diz uma coisa. Pra que fingir? Mentir que perdoou? Tentar ficar amigo sem rancor? Sem rancor, viado. Amigo de cu é rola, né? Terminou, gata. Vaza. Próxima. Ah, se fuder. Depois a gente ouviu a Adriana Calcanhoto com Devolva-me. Nossa diva do Brasil. Nossa diva, já aparecendo aqui pela segunda vez. É. E Devolva-me, que não é dela, né? Sim. É um cover do Leno e da Lilian, lá dos anos 60. Meu Deus. É, da época da Jovem Guarda. Uhum. Mas acho que Reginaldo Rossi gravou. Um monte de gente gravou Devolva-me. Uhum. Mas acho que a versão dela é a... Explodiu na época pra caralho, né? É, que tocou em novela, né? Laços de Família, alguma Sim, coisa assim. Sim, foi isso mesmo. É. Inclusive, o MP3 que eu baixei é da trilha da novela, inclusive. Nossa. Depois a gente ouviu a Marisa Monte, na época que ela era o máximo. Ela era muito legal. Né? Agora ela tá aí. Saudades Marisa 90, né? Saudades Marisa 90. É. Com Beija Eu, que foi escrita em parceria com o Arnaldo Antunes, né? E o que não foi. Né? Antes o Arnaldo Antunes do que o Carlinhos Brown. Vamos combinar. É verdade. Então, enfim. Porque cada... pra quê, né, gente? Cada um tem um amigo que merece. É. Né? Pra que um Tribalistas em 2017, né? Eu te pergunto isso, pra quê? Eu tentei ouvir aquele disco, bicha, né? Ruim demais. Bicha, se na época que saiu a primeira vez, que acho que foi 2001. Sim. Na época já era ruim. É. Mas acho que era engraçadinho, era uma novidade, né? Hoje não tem novidade. Não. Eu nem ouvi, pra ser sincero. Não, é bem chato, eu ouvi tipo, ai não, eu não sei nem o que eu tô falando do meu cu aqui. Se de repente disso que é bom e eu não... Não perde seu tempo, não. Tá, eu vou por você, como sempre. E a gente terminou com essa bomba, né, do Caetano. É. Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Que é uma música fofa, mais fofa, na verdade ela é triste, né? Mais Sim. do que fofa, ela é muito triste, mas é muito bonita. Muito. O título já é muito bonito, né? Porque as pessoas dão um pé na bunda na gente, mas não ensinam a gente a esquecer. Enfim, tô muito rancoroso. Vamos então agora pra um momento feliz, que é o bloco que eu gosto de chamar de Bloco do Mouse, porque o Telo sugeriu aí as duas primeiras músicas que a gente vai tocar, e são duas músicas muito bonitas, muito fofas, que eu gosto bastante, né? Na verdade, aprendi a gostar com ele, e por isso que elas estão aqui abrindo esse bloco, então beijos pro meu Mouse Telo Caeto. E a gente começa então com, obviamente, se é o Telo, o que que é, né? É. Quem é o artista? Damian Rice, né? O Damião Arroz. O Damião Arroz, vamos lá. Data Music. Thank you. Well, she lives with an orange tree, the girl that does yoga. She picks the dead ones from the ground when we come over. And she gives, I get, without giving anything to me. Like a morning sun, like a morning, like a morning sun. Good morning sun. Girl that does yoga when we come over. Girl that does yoga. Well, he lives in a little house on the side of a little hill. Picks the litter from the ground. Little, little brother spills. He gives, I get, without giving anything to me. And the dogs, they run. And the dogs, they. And the dogs, they run. And the good, good morning sun. Sight of a little hair. Little, little brother spare. Sight of a little hair. Oh, and she's always dressed in white. She's like an angel and she burns my eyes. Oh, and she turns, she pulls a smile. We drive her. Yoga got a wolf to keep her warm when he comes over. She gives, he gets, without giving anything to see. And the day it ends, and the day it, and the day it ends, and there's no need for me. The girl that does yoga when we come over. The girl that does yoga. Thank you. of my brush has been you into my curls today. I spoon you into my coffee cup, spin you through a delicate wash. I wear you all day, I wear you all. give it up and figure out what's stopping us from breathing easy and talking straight. The way is clear. Data Music. Seis. Yes. A gente ouviu aí no bloco do Mose, a gente viu Damien Rice com Dogs e depois a Lisa Hennigan com Ocean and a Rock. Tava explicando aqui pro Roba que o Damien Rice e a Lisa Hennigan eram parceiros musicais e de outras coisas também, né? E aí eles meio que terminaram e acho que hoje rola umas farpas aí, né? Acho interessante. Depois a gente ouviu a Amy Mann com Wise Up, que eu coloquei aí, na verdade. sem um motivo muito específico. Acho que é basicamente porque eu acho essa música linda. Ela não é necessariamente sobre amor, mas talvez se aplique a... Uma música que fala assim sobre religião, mas ela tá aqui porque o programa é seu, né? Não é assim também, não me gonga. E depois a gente ouviu o Glenn Hansard e a Marqueta Irglova, nunca sei falar o nome dela, Marqueta Irglova, com Lies. E essa música é da trilha de um filme chamado Once, Apenas Uma Vez, aqui no Brasil, que mostra aí a relação de dois personagens que inclusive não tem nome, é ele e ela. E eles são músicos e eles se conhecem, ela já tem um filho, e aí é uma relação meio complicada, eles acabam acho que nunca ficando juntos, enfim... É um filme bem bonito, vale a pena ver se você tiver a fim de chorar, assim, por nada. Até onde eu sei, parece que agora o Glenn Hansard tá pegando a Lisa Hennigan e o Damien Rice tá pegando a Marqueta. Então, Swing, né? Né? Depois o Telo pode esclarecer isso se eu estiver falando alguma grande merda. Mas acho que o rolê é meio que esse aí, sim. E agora a gente vai pro último bloco, né, Ruba? Sim, confermo. E como, e como o Bon Jovi aqui já tá anunciando, vai ser um bloco, assim, bem clássico. Inclusive, acho que a gente precisa ouvir esse refrão, porque ele é maravilhoso. Vamos lá? Olha só. Só uma coisa, ele fala I'll be there for you, these five words I swear to you. Mas I'll não é uma palavra, é uma contração de um pronome em um verbo. Bom, enfim, não vamos discutir. Eu gosto que ele fala, but I can babaca yesterday, tipo babaca. Enfim, maravilhoso. Acho que a gente já pautou aí o ritmo do próximo bloco. Inclusive, essa música que vai começar o bloco... Ela é dos anos 90, mas eu já defino ela como um clássico. A gente pode dizer que ela é um eu clássico? Eu acho, pra caralho. Então vamos lá, gente. Segura essa, porque olha... Que é de chorar, viu? Essa é literalmente de chorar. Vamos lá. Data Music. Yeah! Foi aí o bloco curtinho com Aerosmith, maravilhosa. Muito maravilhosa. Fala alguma coisa sobre essa música, porque eu não tenho capacidade de falar o quão maravilhosa essa música é. Essa música me traz uma coisa muito afetiva, assim, da época. A gente viveu muito essa época, né? Porque era a época que a gente era adolescente, que eu gostava dos boyzinhos e não podia falar. Então tem esse marco, assim, na minha vida. Esse disco do Aerosmith em específico. Arrasou. Amazing, por exemplo, me arromba. Você não tem noção. É sério. Eu amo. Essa música realmente, como eu disse lá atrás, no começo do bloco, eu acho que ela já é um clássico. É. Eu acho que, assim, tem coisas do Aerosmith nos anos 90 que são muito melhores que coisas do Aerosmith nos anos 70. Total, total. O Aerosmith, pra mim, nos anos 70 não existe além de Dream On, desculpa. Arrasou. De clássico, assim, sabe? De sim. Porra. É, tipo, né? É bem isso mesmo. E depois teve Stone Temple Pilots com Interstate Love Song, que eu me identifico só com o título da música, né? Porque eu e o Telo, nós tivemos um relacionamento interestadual por 5 anos e meio, mas o resto da letra não, porque a letra é bem triste. Apesar da música ser muito fofa, né? E a gente vai ficando por aqui, né? A gente vai encerrando aqui esse Data Music de hoje, sobre músicas fofas da paixão ao pé na bunda. Né? Espero que vocês tenham gostado. Né? Espero que vocês tenham se apaixonado e não queiram dar um pé na bunda na gente. Você tem algum recado, Roba? Não tenho. Quero mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí desde o começo, né? Até esse 17. Eu gosto. Faz um merchan do seu blog? Você nunca fez um merchan. É verdade, eu nunca fiz, né? Não, eu tenho um site de viagens LGBT que se chama Viajante Colorido, por favor. Vejam lá no Instagram ou no Facebook, é tudo @viajantecolorido. E o site é viajantecolorido.com.br. Exatamente, olha só. Arrasa, gente. E o meu merchan é que toda segunda, às 21 horas, tem o The Libraries Open aqui na Sense, ao vivo. Eu, Telo Caetano e Cairo Braga falando sobre cultura, entretenimento, política e cidadania LGBT, entre muitas outras coisas. E também sobre RuPaul's Drag Race. Mas é o melhor programa da Sense, na minha opinião. Ai, obrigado. Não é o Data Music? A louca, né? Não. Olha que louca jogando contra. Então fica aí a dica. Segunda, 21 horas ao vivo aqui na senscast.org, com reprises quinta e domingo às 7. E o chat, é divertidíssimo. Sim, eu já tô meio bêbado, por isso que eu tô errando assim pra falar. Eu também. E a gente ainda tem um programa pra gravar. Ou seja, no próximo programa a gente vai estar over bêbada. Over bêbada, exatamente. E a gente precisa fechar esse Data Music com uma música, gente, que é assim. Quando se fala aí sobre... Eu também tô meio bêbado já. Quando se fala sobre amor, paixão, dor de corno, pé na bunda, não tem como não lembrar dessa música. Então a gente se despede aí de vocês com ela. E voltamos na semana que vem. Um grande beijo. Beijos. Thank you. Data Music.